Batista, 3P5437, transfere. 3P5437, contato radar na decolagem, isso me mantém a nível de voo 340, sai Zael. 340, pode guardar eu? Negativo, mantém a saída. Oscar, Oscar Juliette, mantém a nível de voo 105, chame centro Recife 133, decimal 25, alterne 128, decimal 8. Salvador 1922, na Índia. Eu não sei lhe informar, senhor. No solo a gente reporta positivo. Sente. 1922, acendo identificação via Mari, desce para nível de voo 060. Via Mari, 060, identificou, gol 1922, bom dia. Passaria 2223 para final ILS, curva à esquerda para o 190. Esquerda, 1902223. Controle Salvador, 3304. TAN 3304, sem identificação, via chegada Ponce, desce para nível de voo 080. Prossegue via Ponce até o 080, TAN 3304. Oceaner 6225, descend to flight level 060. 060, Oceaner 6225. Oscar, Oscar Juliette, chame Recife 13325, alterne 1288. Controle passaria 2223, pode prosseguir na descida? Passaria 2223, desça para 2000 pés, ajuste 1097. 2000 com 1017, obrigado. Tá 3663, reduz a velocidade para 1909. Tá mantendo 8063. Quente. Índia Bravo, chame centro Recife 126.85, alterne 125.45. Controle Salvador, 134 da Gol, bom dia. 126.85, alterna 125.45, Alfa Índia Bravo. Controle Gol, 134, bom dia. Gol 1434, sem identificação, via Mari, desce para nível de voo 090. 090, 20434. Na 2223 para interceptar o curso do localizador, curva à esquerda para o 135, autorizado ILS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado. Esquerda 135, reporte estabilizado no ILS X-Ray 2223. 3663, desça para 3000 pés, ajuste 1 0 na 7. 3017-63 com 170 agora. Reporte no ponto de espera 1017 no altímetro. Controlado, pode esperar mais 3. O 9136, no sol 52, a infraero já informa que o passageiro já corrigindo, o médico já se encontra no local para atendimento, ok? Solicita a equipe aí de tripulação para que, se for possível, deixar o passageiro mais próximo da porta para um atendimento rápido. 9136, chamando agora o solo 121-9. Paciente, vai informar aqui a comissária, 219, azul 9136. 325-288. A 3304, desce para nível de voo 070. 070, TAN 3304. Gol 1434, desço para nível de voo 080. 03-3434. Afirmativa, além da cola sem parada, o Mac Cuito? Afirma. Além da cola, então, pistão 7, 170 com 08 ao vento, sem parada, Mac Cuito? Além da cola sem parada, da 17, autorizado, Mac Cuito. 225, reduce speed to 2209. Roger, reduce speed to 20. Poxa, não consigo tudo mais. Estabilizou passarela 2223. Passarela 2223, completo de aproximação, chame torre 118 decimal 6. Torre 18 também, obrigado, bom dia. Passem 070-20-60, chame 6225. Roger. Gol 1922, desça para 2000 pés, ajuste 1097. 2000-1097, 1922 na Gol. Gol 1434, desça para 3000 pés, ajuste 1097, livre da restrição do Instituto de Entrada. 0180 graus com 089 é o vento, cheque o trem, passarela 2323. Sente, baixou e travou, está autorizado na 10, visual com o helicóptero às nossas 1 para 2 horas agora. Mike, é com o Vitor decolado aos 55, controle agora em 1-9, decimal 35, até a volta. Mike, com o Vitor. 1935, até a volta. 0-1-7-1-4-3-4. Oceania 6225, it's sent to 4000 feet, QNH 1017. 4000 feet, QNH 1017, on Ocean 6225. Chame Recife, 133, decimal 25, alterne 128, decimal 8. Vitor, 25, 288. Controle, o 434, você mantém as restrições da perfil da Star ou está liberado? Vou no 434, reautorizado, desse para o nível de voo 050. 050-434. Estabilizado visual 3663. Tá 3663, complete aproximação, chame torre 118, decimal 6. 286, bom dia. Controle Salvador, Papa Romeu, Mike é com Vitor, decolado, caravanete direto no meu 10. Papa Romeu, Mike é com Vitor, mantenha-se em condições visuais no meu 10, reporte liberança TR. Meu 10 visual, patarão liberança TR, Mike é com Vitor. Gol 922, autorizado ILS X-ray, pistão a zero, repórter estabilizado. Livre X-ray 1-0, repórter estabilizado, gol 1922. Gol 1-434, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda para o 0-1-0, limite é o que demais que 080 de Simbra. Esquerda 0-1-0, limitado pela 080 de Simbra, 434. Oceania 6225, send to 3000 feet, QNH 1017. Gear down 3000 feet, 6225. Aciona 0175, Índia November Alpha. TAN 3304, desce para nível de voo 060. 060, TAN 3304. 663, tráfego avistado, livre pouso, pista 10, vento 170 graus com 1-2 nós. Livre pouso 10, 3663. Decolagem 18-6 agora, 10-7 no ajuste, bom voo, Índia November Alpha. Solo, bom dia, passaria 2223, livrou, mantém posição. Passaredo 2223, bom dia, táxi via Alfa e Juliette, remota 1-4. Alfa e Juliette para remota 1-4, 2223 da passarela. Torco V direito para 075, repórter estabilizado. Direita 075, repórter estabilizado, 922. Oceania 6225, descend to 2000 feet, QNH 1017, reduce speed to 1909. Roger, around 2,000 feet, and we'll do speed 190, Oceania 6225. Controle Salvador, bom dia, Oceania 6312, nível 150, perdeu o contrato de consenso. Ciente, o GNA 6312, a senhora identificação, via Mari desce para o nível de voo 070. Via Mari desce para o 070, 6312, identificou. Gol na 434, desce para 3000 pés, ajuste na 097, redução para 1909. 3.017, 190. Gol na 434, é alta para saldo, custo do localizador, novo limite é aquele Mike 130 de cima. E vamos checar novamente com o infraero. Obrigado. Dor, novo limite, aqui de Mike, 130 de Simbra. 130 de Simbra, 7. Gol no 434 para interceptar o curso do localizador, curva direita para o 075. 075, interceptado pelo curso do localizador. Chanel 6225, sob vetor vectoring for separation traffic, turn left, right, head 190. Right, 190, 6225. Traffic check. Two to five, reduce to approach speed. Number two to approach. Reduce speed to 225. Gol no 434, reduz a velocidade para 1709, 163 na aproximação. 174. LF X-ray, gol 1922. Gol no 922, complete aproximação, chame torre 118, decimal 6. 118, meia grato, bom dia, já decolagem. Luna, se escuta. Tá 3663, bom dia, táxi via Alfa e Juliette, portão 04. Alfa e Juliette pro 04, 3663. Tá travado? Passou e travou, 922. Tráfego avistado, altímetro no 017, o vento 160 graus, cono 09, tempos autorizado, pista no 0, tráfego avistado, gol no 922. Livre pouso no 0, gol 1922. 04, desce para 4.000 pés, ajuste 1.097. Vetoração para sequenciamento, curva direita para o 230. Limite é o que demais que na 30 de cima. E desce a 4.000 pés, 1.017, direita para o 230. O limite é magnética 1.30 de cima. É isso? Afirmativo, está 3.304. Já foi deslocado o cliente lá para o ambulatório de infraero. Muito obrigado. Cliente. Tabs localizer, Oceanair 6225. Oceanair 6225, complete approach, contact tower 118, decimal 6. 1186, Ocean 6225. Have a nice day. Contra 304, redução para 1909. 1909, 3304. O instantâneo agora é 1.70 graus, 1.80 com 1.14. Ok, grato, 922. Winja. 50 na frente duna. Para o 050 na frente duna, 6312. Desça para 3.000 pés, ajuste na 097. 3.000 com 1.017, 3.304. Tu faz. 225, continue your approach, number 2, altimeter 1017. Land gear, is land gear down locked? Not yet, sir. 6225, report, hotel mark, land gear down locked. 2 nautical miles, hotel mark. Roger. Redução para 1709. 1079, 3304. 3304, mantenha presente para o aguarde vetor para interceptar o curso do localizador. Afirmativo. Teste afirmado, vai devia dar uma nota do Chanel 6225. Roger, continue your approach, expect runway vacated. Boeing 737 that go landing now. Affirmative, stand by clear for land ocean S6225. Receptar o curso do localizador, curva à esquerda por 135. Esquerda 135, tá 3304, localizado. Né, 63112, desça para 4.000 pés, ajuste na 097, redução para 2009. Desce para 4.017, vai reduzir 63112. 1922 no solo 05, direito 121, décimo 9. Direita 1219, gol 1922. Gol 1434, completo de aproximação, chame torre 118, decimal 6. 2.62, obrigado. Not clear to land runway 10, Chanel 6225. Roger, clear land runway 10, Chanel 6225. Torre 1434, bom dia. Gol 1434, bom dia, o altímetro no 017, continua a aproximação, é o número 2. Já embaixo da base? Beleza, pessoal. Fui armativo, reporte comando, aguardando pista livre. Bruno, você escuta. Gol 1922, bom dia, tá? Alfa e Juliette, portão 612. Alfa Juliette para 612, gol 3.12, vai atração para sequenciamento, curva à esquerda para o 0.15, limite ao curso do localizador. Esquerda 0.15, limite ao localizador, 6.312. Passar checado, 4.34. Afirmativa, agora presa pista livre. Foca assim no Chanel, tocou o solar fora, mais alguns segundos liberado. Escuta. Chanel 6225 on the ground at 07, contact now 121, that's small one. 1196225. Salvador Ground, good morning, Chanel 6225. Chanel 6225, good morning, set via Alpha and India, gate 01. Roger, taxi via Alpha India, gate 01, Chanel 6225. Afirmativo, Índio November Alpha, linha e mantém cabeceira no 7. O Chanel 6312 para interceptar o curso do localizador, curva direita para o 070. Direita 070 para o localizador, 6312. 3304, complete aproximação, chame torre 118, decimal 6. 18.6, obrigado. Uno 434 no solo, 10. Livre à direita, chama solo em 1219, 19. 1219, Uno 434. Salvador, gol no 434, livrou. Gol no 434, bom dia, táxi via Alfa e Juliette, portão 05. Alfa e Juliette do 05, gol no 434. 04. Livre pouso na 10, tá 3304. Firmativo, indo em November Alfa, mantém a presente posição, já temos um Airbus Datan na aproximação da 10 com pouso autorizado. Xaner 6312, complete aproximação, chame torre 118, decimal 6. 18,6, obrigado. Salvador, bom dia, o Xané 6312, avistando. Xané 6312, tráfego avistado, número 2 na aproximação, altímetro 1097. Para cheque, o vento 1970 graus, com 10 nós. Informo que o aeronave que o precede, um Alfa 320 da TAM, acaba de cruzar a cabeceira 10. Xané 6312, já embaixo travado? Ainda não. Reporte quando, aguardando pista livre. Aguardando. Decola de imediato, indo em November Alpha. 160 com 13, está livre de decolagem pistão 7. 160 com 13. No solo de Salvador, 113, 121, decimal 9 agora. 219. Xané 6312, informa o tráfego, um Charlie 150, decolando pista CLA, mantendo proa sul, não vai interferir na sua aproximação. Livre pouso, pista 10, 160 graus, com 11 nós ao vento. O Xané 6312. Leve pouso, está baixado, travado, 6312. O meu Indy November Alpha decolado aos 1 no 4, controle 109.35, bom voo, bom treinamento, até a volta. Controle 109.35, Indy November Alpha, obrigado. Alfa, mantenha as condições visuais, corredor Axé, reporte passando fora da barra. Reporte passando fora da barra, Axé, Indy November Alfa, reportará no Barona Plana. 63 no 2, no solo 1 no 5, direita 1, 2, 1, décimo 9. Direita 1, 2, 1, 9, 63 no 2. Salvador, bom dia, Xané 6312, de plano a sua escuta. 6312, bom dia, táxi, Alfa Índia, portão 03. Alfa Índia, 0136, muito bom dia. Está ciente da informação de Leto 370 Recife. Ciente 370 Recife, só um minuto para cópia, azul 9136.